sempre na correria, trombava ele à noite, também ao dia, um mano gente fina. Ninguém reclama, respeito na favela, aqui ele tem fama. Trocava umas ideias comigo, ele dizia: eu faço a minha parte na minha correria. Ainda jovem, nem 18 de idade, fazia uns 5, 7 pela necessidade. E os moleque aqui da área, ele sempre ajudava. A maioria, gente simples que necessitava. Sem tempo ruim, eu tenho, eu divido. Eu faço a minha fita, mas eu sou um bom amigo. Um dia mesmo eu estava na pior, uns outros manos me deixaram só. Só vinham atrás de mim quando eu tava com dinheiro. Era bem assim, eu tinha puxa saco o tempo inteiro. Com ele era diferente, me deu a maior força. Era mó gente, um fim de ano me deu um tênis fila. Eu agradeço, até hoje não esqueço. Mas uma fita deu errada, mudou tudo. Levou meu mano pra outro mundo. É aquela nossa amizade, e mano, sinto saudade. Aonde ele está? Aonde ele está? Aonde ele está? Aonde ele está? Há vários anos na profissão, um 5-7 veneno, mano, sangue bom. Eu vou na fita, ele sempre falou: só não atraso, trabalhador. Me lembro como hoje, um dia bem cedo, chegou na área, cheio dos brinquedos. Chamou a molecada e distribuiu, deixou a molecada feliz, a gente viu. Noite de Natal, fim de ano, ajudando a comunidade. Esse era mano, eu sinto falta da nossa amizade. Eu sinto saudade. Quebrada, mano de coragem, sem vacilação, sem pilantragem. A gente se trombava, ia pro rolê, ele era gente fina, você tinha que ver. Aprendeu na vida o que ela ensinou, fome e miséria o dia a dia lhe mostrou. Longe da escola, assim foi vivendo, o que na rua acontecia ele ia aprendendo. Eu precisei, ele me ajudou, não deu mancada, não me abandonou. Eu continuo sendo aquele seu amigo, eu rezo por você, um dia a gente se vê. A vida é assim, é cheia de surpresa, essa fita errada me deixou na tristeza. Ei mano, eu sinto saudade, ei mano, da nossa amizade. Aonde ele